3170, complete final, torre 7286, bom pouso. 7286, obrigado. Salvador, bom dia, está 3170, estabilizado ILS a 2 milhas do inferno. 3170, 130 graus, 62, baixou e travou? Baixou e travou. Pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado, pista 10, está 3170. 3226, datão, 44, 1935, boa viagem. 1935, boa noite. Controle Salvador, TAN 3226, decolou na sua escuta no perfil da PUCA. TAN 3226, contato radar, sua para o 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, TAN 3226. Do 4978 desce para 2000 pés, ajuste 1012, livre LS, reporte estável. 2012, reportará estabilizado. 4978. Web 6746, desça para 050. 050. TAN 9504, desça para 0620. 0620, TAN 9504. Zero, solo 48, liberou a direita, táxi via Alfa em reporte antes da Juliette. Direita Alfa, reportará antes da Juliette. TAN 3226, autorizado pelo Centro Recife, da presente direto de IPAR. Direto de IPAR, 3226. 317. Tá pronto para a cópia? Belém, nível 380, pesolou 41. Pistão 0, curva esquerda, saída Momo, trova. Controle 119, decimal 35 e o transfondo 5410, os trip 5317. Portão 1 autorizado puxar, chame táxi. Azul 4178, completo final, torre. Centro, 18,6, bom pouso. 18,6. Valeu, 2.000 pés pro web 746. 2.000 pés agora, ajuste 1.012, livre LS. Livre LS, né? Autorizado João Pessoa, nível 370, via Uber Whisky 58. Pistão 0, curva à esquerda, na Puca, transição Aracaju, controle 119, decimal 35 e o transponder 5405, voo no 896. 5. Autorizado, João Pessoa, nível 370, conforme rota do flanger, falado 10, primeira curva à esquerda. Na saída Puca, transição Aracaju, controle 1935, transponder 5405, 1-2-3-6. 5405. Torre, boa noite, azul 4178, externo, baixada lá. 178, no 30 graus, 62, pouso autorizado, pistão 0. Autorizado, pouso 10, 4178. Remota 12, 3170. Remota 12, WebJet 6746, completo final, torre 1186, bom pouso. Então 9504, 2000 pés, ajuste 1012, livre LS. 2012, reporta nem LS, tá? 9504. CLB 50, autonomia 5 horas, alterna São Luís. Trip, direita, ponte espera, reporte pronto. Trip, ponte espera, reporte pronto. Salvador, boa noite, web 6746 e LS, 6746, bom dia, continue a aproximação, aguarda a ficha livre. 4, agora táxi em frente. Alfa Quilo para o pátio 3, sul 4178. Alfa Quilo, pátio 3, pátio 178. Tem um ponto de espera, 5317. Posição pro 6746 da web. Afirmativo, livre pouso no 30 graus, 5912. 12, livre pouso 10, 6746. Sete linha e mantendo zero. Só 9504, complete final, torre 186, bom pouso. 186, até. Salvador, muito bom, boa noite, tá? 9504, RLS. 9504, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Pista livre, 9504. 6746, solo ao 57, direita, táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Lembrando agora, Alfa, reporte antes da Juliette. 6746. Decolagem autorizada no 20 graus, 612. Autorizada a decolagem, 3 graus. Autorizado, chame táxi, voo 97 no 4. Então 9504, 130 graus, 8 nós, 1012, pouso autorizado, pista 10. Teve pouso com 1012, pista 10, tá 9504. Felipe 5317 aos 59, controle 1935, boa viagem. Controle 1935, muito obrigado a vocês todos aí. Bom feriado. Feliz Páscoa, comandante. Controle de Salvador, muito boa noite. O Trip 5347 decolou, não se escuta. Trip 5317, contato radar, sua para o 380, saída da Momo. 38, na saída Momo, Trip 5317. B6746, mantenha a posição antes da Juliette. Antes da Juliette, mantendo. 6746. Tente direto Momo Trovo, Trip 5317. Momo autorizado. Ok, Momo. Porta da Juliette, da 9504. 9606 da Gol, copia. 9406. Campina Grande, nível 390, pêsulo 10, pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Zipá, controle 119, decimal 35 e o transponder é o 5406. 390 para Campina Grande, já pêsulo 10. Coloca 10 com curva esquerda na PUCA, conexão Zipá. Transponder 5406, controle 3935. Confirmando esquerda após, chame pronto, portão 3, gol 9606. Esquerda após, chamar na PUCA. É, dá. Boa, responda. Boa, chegou no mod, mod 4. Pronto, cópia. Maceió 350, Peruísque 58, pistão 0, curva à esquerda, na PUCA, Aracaju, controle 119, decimal 35 e o transponder é o 5403, o gol 1994. Autorizado Maceió 350, Peruísque 58, pistão 0, curva à esquerda, PUCA, Aracaju, 1935, controle, transponder é 5403, gol 1994, na posição 4. Correto, chame pronto. Aí, para o pushback de acionamento, o voo no meio 06, portão 3. Portão 3, aguarde no meio 06. Eduardo. Bono 714 para o táxi, nós temos 2 horas de autonomia, alternativa Recife, POB 140, 140. 754 direita, até o ponto de espera, reporte pronto. Esse ponto de espera vai dar no ponto pronto, gol no 714. Um Web 6746 vai ingressar agora à sua esquerda, Juliette, para o portão 02. Juliette, 02, Web 6746. Então 9504, segue o Web, portão 7. Segue o Web, portão 7, 9504. Recife, 1245, alternada no 2085. 0 graus, 8 a mais. Além da 785. Muito obrigado a vocês e bom feriado. Igualmente. Depois o objeto estacionar no portão 2, vai iniciar o posto de voo no reservamento. Para posicionamento, boa noite, 96. Boa noite, 96, portão 5 autorizado, chama o táxi. Boa noite, boa noite, 96. 714 aos 09, 1935, boa viagem. 1935, obrigado. Para Salvador, gol 1714, respondeu com a esquerda. Gol no 714, contato radar, sua para o 230, sai da Fuca. Buca, gol, sete no Tássio, no 606, tá com 80 a bordo 80, 4 horas e 35, com a economia alterna Fortaleza, tá? Posso falar, tá? Zero meia direita, ponto espera, reporte pronto para decolagem, o ajuste no 012. Direita, ponto espera, reportado pronto, 2062. Linhares decolar, 1-0, 1-2-0 graus, 10 nós. Obrigado, Linhares decolar, 1-0.